Vamos abrir a Bíblia no capítulo 20 do livro de Êxodo, versos 8 a 11, e vocês já sabem de cor, né? Agora, antes de ler a palavra de Deus, vamos orar para que Ele fale ao nosso coração. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela alimenta a nossa alma, nosso espírito com a Tua verdade. Possamos compreendê-la e praticá-la segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês conhecem bem o texto, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, dentre muitas coisas que pode-se dizer sobre esse mandamento, sobre esses versos, eu gosto de destacar a frase que diz, porque o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. O sábado não é do judeu, o sábado não é do adventista, o sábado não é de nenhuma religião que guarda o sábado, seja ela cristã ou não cristã, o sábado é do Senhor. Infelizmente, no nosso mundo, há muito tempo, há muitos séculos, o ser humano foi seduzido a querer ser igual a Deus. Lá no Jardim do Éden, Satanás, através da sua astúcia, do engano, da sedução do pecado, disse para Eva, você não pode comer nada daqui? E ela disse, não, eu posso comer tudo, menos esse fruto. Aí ele deu o seu golpe mortal, porque no dia que você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Ellen White tem um texto interessante, ela diz, querendo ser como Deus, se tornaram como os animais, irracionais, só pensam em dinheiro, em sexo, nas próprias necessidades, nos próprios egoísmos, nas próprias concupiscências. É isso que o ser humano se tornou depois do pecado. Agora, algumas das características de Deus é de definir o que é a verdade e o que não é verdade. E quando o ser humano quer se colocar no lugar de Deus, Deus diz, lembra-te do dia de sábado. O sétimo dia é o sábado. E o ser humano vem, arrogantemente, erroneamente, e diz, não, o dia é outro. Guardamos o domingo, guardamos dia nenhum, guardamos qualquer dia. Tudo menos o que Deus falou, que era a verdade. Colocado dessa forma que eu estou colocando, pode parecer que todo mundo deveria guardar o sábado e que isso é ponto pacífico. Mas eu preciso dizer para vocês que isso não é ponto pacífico. Existem muitos estudos da teologia que têm por objetivo provar que nós não precisamos guardar o sábado. Muitos, inúmeros. E dentre os vários argumentos, existem péssimos argumentos, mas existem bons argumentos para não guardar o sábado, dentro da Bíblia. E como eu não vou conseguir cobrir todos os aspectos do sábado em um sermãozinho de meia hora, eu escolhi um dos textos mais difíceis em relação ao sábado no Novo Testamento e daqueles que é, na minha opinião, o melhor texto para a gente não guardar o sábado. Vamos abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 2. Eu considero esse texto o melhor texto contra o sábado. Claro que eu não estou com isso dizendo que esse texto é contra o sábado, porque ele não é, ok? Porque se existe um texto na Palavra de Deus como o que nós lemos, que faz parte dos 10 mandamentos que Deus falou, que é para santificarmos o dia de sábado, não existe nenhum texto que pode invalidar o que Deus disse. E Colossenses 2 não seria esse texto. Então isso é ponto pacífico. Porém, existe o verso 16 desse capítulo 2, que vocês talvez conheçam bem, que nos diz assim, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua novas, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse texto é extensivamente usado no seguinte sentido. Vamos abrir a Bíblia, Colossenses 2,16. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida ou por causa dos sábados. Porque tudo isso era uma sombra do que haveria de vir, porém o corpo é de Cristo. E a argumentação é a seguinte: ninguém vos julgue por causa do sábado. O sábado para Deus no Novo Testamento ele é irrelevante, porque agora nós temos Cristo, nós temos a salvação. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, ele honrou o primeiro dia da semana acima do sétimo dia. Então essa coisa da antiga lei, a lei não nos salva, a lei não nos justifica. Quem quer se salvar pela lei vai ser condenado porque não é perfeito em guardar a lei. E se você parar para pensar, esses são bons argumentos, não são argumentos ruins. Não são argumentos usados por pessoas burras ou ignorantes, muito pelo contrário. Existem grandes doutores e teólogos fantásticos, pessoas que conhecem a Bíblia mais do que eu e você juntos. Pessoas que estudam a Bíblia a vida inteira e vêm com esse tipo de argumento e raciocínio. Porém, a teologia correta e bíblica, ela não pode sustentar que um texto da Bíblia venha contradizer outro texto da Bíblia. Esse é um princípio básico. Se eu encontrar na Bíblia um texto que contradiz um outro texto, então alguma coisa está errada, porque o que Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a palavra de Deus diz que Deus criou o mundo em 6 dias e ele santificou o sétimo, acabou. O sétimo dia foi santificado por Deus. Se Deus deu um mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar, é mandamento de Deus, não tem negociação. Da mesma forma como não tem negociação, outros mandamentos. Não roubar, não matar, não mentir, não adulterar e etc. Mas, se nós queremos sustentar isso, nós estamos dizendo o quê? Que aquele mandamento que Deus disse para guardar o sábado ainda está valendo. E nós vamos ter que enfrentar esses argumentos dessas pessoas que dizem que por causa, por exemplo, de Colossenses 2,16, nós não precisamos mais guardar o sábado, ok? Antes de eu então responder algumas coisas para vocês a respeito desse texto, que eu também não vou esgotar, vou dar um pouquinho só de teologia para vocês, existe um fenômeno curioso na história. A Igreja Católica dominou o mundo político, econômico, social, cultural e religioso, pelo menos da Europa, durante séculos e séculos. E durante toda a história medieval, existiram grupos que discordavam da Igreja Católica. E eles pregavam, eles liam a Bíblia, eles faziam seus trabalhos missionários. Mas não existe registro do que esses povos acreditavam. Os únicos registros que existem são os documentos da Igreja Católica falando a respeito desses grupos. Então, por exemplo, tinha um grupo lá nas montanhas da Suíça que não aceitavam o Papa como o vigário de Cristo. E aí, de repente, o católico ia lá, perseguia aquele grupo e escrevia nos seus livros: aquele maldito grupo que não aceitava o Papa como o substituto de Cristo. Hoje, nós só temos o documento católico que fala daquele grupo que não aceitava que o Papa era o vigário de Cristo. Nós não temos os documentos originais do que foi dito. A carta aos Colossenses é relativamente parecida com isso. Nessa carta, Paulo ele vai combater muitos ensinamentos errados. Mas nós não temos um documento das pessoas lá de Colossos, que moravam lá, para dizer o que eles acreditavam. Nós só temos Paulo combatendo. Ninguém julgue por causa de comida e bebida, visões, anjos, culto de anjos, não comer isso, não comer aquilo. Por causa disso, nós temos elementos para dizer o quê? Que lá em Colossos, existiam pessoas ensinando que tinha que cultuar anjo, que tinha visões, que não podia comer isso ou aquilo para que Deus te aceitasse, para que você fosse para o céu. E dessa perspectiva, nós vamos estudar Colossenses 2, mas nós não vamos começar com o verso 16, vamos começar com o verso 8. Dá uma olhadinha aí. E agora tenham em mente isso que eu disse para vocês, o que Paulo está combatendo aqui. Então, Colossenses 2, o verso 8 é bem claro. E ele já começa com a expressão, cuidado, tomem cuidado. E olha só o que ele diz. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vamos parar por aqui, pelo menos nesse momento. Paulo está fazendo um alerta e ele está escrevendo para pessoas que ele conhece. Nós não sabemos quem eram os colossenses, mas Paulo sabia quem eram, o nome deles, que tipo de perseguição estavam sofrendo, que tipo de influência estavam sofrendo. Ele diz assim: cuidado, que ninguém vos enrede com a sua filosofia. Com certeza naquela cidade existiam pregadores, ensinadores, que mesclavam o cristianismo com as suas próprias filosofias, como existe hoje em dia, normalmente. Seria, se fosse nos nossos dias e eu fosse Paulo, eu ia escrever o seguinte: cuidado, que ninguém vos engane, querendo pegar o seu dinheiro e escrevendo na porta da sua igreja: Jesus Cristo é o Senhor. Ficou claro para vocês? Eu estou tratando de um problema bem específico, não estou? Vocês que conhecem o contexto, sabem da igreja que eu estou falando, não sabem? Agora, eu escrevo esse texto. Daqui 2000 anos alguém acha esse texto. Talvez ele não vá saber tão claramente. Que igreja que era essa que Jesus Cristo é o Senhor? Que rouba dinheiro das pessoas? Estão entendendo? Por isso que às vezes algumas coisas não são tão claras e as pessoas mal entendem o ensino dessa carta. Então vamos partir daqui. Cuidado que ninguém venha enredar a gente com filosofia. E essa filosofia, de acordo com os rudimentos do mundo, com a sabedoria dos homens e não segundo Cristo. E a primeira coisa no verso 9 que Paulo trabalha é a divindade de Jesus. Ele fala assim: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Possivelmente, esse grupo que pregava essas heresias lá na cidade de Colosso não acreditava na divindade de Jesus. E existiam muitos grupos dentro do cristianismo primitivo que não acreditavam na divindade de Jesus. Por exemplo, existe um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, dos docetistas. Docetista vem do verbo doquel, que significa aparência. E a doutrina deles era a seguinte: que Jesus, ele era Deus que se fez homem, mas o corpo dele não era um corpo real, ele só aparentava ser homem. E esse grupo pregava que Jesus morreu na cruz, mas não sentiu dor. E de onde vinham essas ideias, essas pessoas? Eles eram filósofos gregos, e eles acreditavam que a alma não podia sofrer dor, e que Deus é uma alma, Deus é um espírito. Então como é que Deus pode ser um ser humano de carne? Eles não entendiam isso. E eles diziam para os outros: olha, Jesus, Deus, não era carne de verdade. Estão entendendo? Ele aparentava em ser igual a gente, mas nele não sentia dor, ele não tinha fome, ele comia só para compartilhar da vida com as pessoas. E através desse tipo de filosofia, eles estavam o quê? Negando a palavra de Deus, que diz que Jesus é Deus e que Jesus é homem. Começa a entender o perigo desse tipo de coisa? Eles não conseguem entender o que a palavra de Deus diz e começam a imaginar: ah não, Deus não pode vir em forma de carne. Então Deus não veio em forma de carne. Então Jesus não é Deus. E Paulo já vai combater direto: cuidado que ninguém minta para vocês, engane vocês, porque em Jesus Cristo habita, e ele ainda coloca, corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está combatendo um falso ensino. Então agora vamos para o verso 10. Paulo vai continuar combatendo outros falsos ensinos. E ele diz assim: também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aqui está uma outra chave muito importante para você entender Colossenses 2:16. Nele, em Cristo, vocês estão aperfeiçoados. Eu poderia traduzir essa frase legitimamente dizendo: em Cristo vocês estão perfeitos. Por que isso é importante? Possivelmente, dentro desse grupo, em Colossos, que pregava contra a divindade de Jesus, eles pregavam o seguinte: vocês não estão perfeitos. Vocês não são perfeitos. E isso, em certo sentido, é verdade, mas isso pode ser perigoso. Porque se eu digo assim: vocês não são perfeitos, e vocês conhecem a própria vida de vocês e sabem que isso é verdade, agora eu vou adicionar uma informação: vocês não são perfeitos, e se vocês não vierem à igreja todo dia, 6 horas da manhã, para se ajoelhar aqui, vocês não vão para o céu. Eu usei essa verdade, que nós não somos perfeitos, para te obrigar a vir na igreja todo dia. Eu coloquei um ensinamento humano, como se fosse divino, para ensinar vocês que vocês têm que vir na igreja todo dia. Eu enganei vocês. Então Paulo vai combater esse ensino, dizendo: em Cristo vocês estão perfeitos. Se vocês aceitaram a Jesus como Salvador, vocês reconheceram para Ele todos os seus pecados, sejam quais forem, com arrependimento, com tristeza, vocês foram perdoados e vocês estão perfeitos. Paulo está vacinando a igreja. Não fique pensando que você vai comprar a sua perfeição por obedecer o que esses homens estão falando. Que você tem que comer isso, tem que beber aquilo, você só pode ser assim, só pode ser assado, porque senão você não vai ser perfeito, senão você não vai para o céu, Deus não vai te amar, Deus não vai te aceitar. Paulo está combatendo isso. Em Cristo nós estamos perfeitos. E Ele é o cabeça de toda potestade e principado. Eu acho que a maioria de vocês não entende muito bem esse negócio de potestade e principado. Estou enganado? Nem eu não entendo direito, né? Imagina vocês, né? Eu digo isso não como superioridade, porque a gente estuda e sabe que essas coisas não são fáceis. Para resumir, dentro do mundo greco-romano, existia essa hierarquia de seres espirituais, dentre os quais os anjos fazem parte, os espíritos, o Espírito de Deus, o Deus, enfim, Cristo. E dentro desse grupo todo aí estão os principados e potestades. Lembra que no texto que a gente leu lá na frente falava de culto aos anjos? Pois nós vamos voltar lá, no culto aos anjos. Provavelmente esse pessoal, ele falava assim, olha, se vocês quiserem ser aceitos por Deus e ver uma vida correta, vocês têm que ter alguém que represente vocês lá no mundo lá em cima. Culto aos anjos! E Paulo já vai vacinar eles contra isso dizendo, Cristo é o cabeça de qualquer anjo, de todos os anjos, ele está acima de todos os anjos. Ficou mais claro agora? Ele é o cabeça dos principados e potestades. Ele é maior do que os principados e potestades. Vamos agora então para o verso 11, né? Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aqui está uma outra chave importantíssima para entender esse texto. Nele vocês foram circuncidados. Com certeza, esse grupo que pregava que Jesus não era Deus, não era um homem de verdade, que você tinha que cultuar anjos, eles mesclavam com as teorias deles ensinamentos judaicos. Porque quem era que precisava ser circuncidado para ser salvo? Eram os judeus. Então esse grupo mesclava coisas judaicas com coisas filosóficas pagãs, embolava tudo numa coisa só e pregava para os outros. Por isso agora você vai entender por que Paulo fala do sábado. Com certeza esse grupo, no meio desses falsos ensinamentos, haviam ensinamentos que se relacionavam com a santificação do sábado. Porque o judeu não guardava o sábado? Sim. Então com certeza esse povo dizia assim, olha, vocês não são perfeitos. Para você ser salvo, você não pode aceitar Jesus como Deus. Você tem que fazer por onde? Você tem que ser direitinho no sábado, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Você tem que fazer igual a gente manda. E agora vocês vão começar a entender que o que Paulo está combatendo não é o sábado que Deus santificou, que Deus pediu para a gente santificar. É uma falsa ideia do sábado. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu disser aqui que o sábado é o seu salvador, eu escrevi uma carta aqui para vocês. Vocês são salvos porque vocês guardam o sábado. Isso é mentira. Isso é mentira. E quem sabe se Paulo estivesse aqui e me visse ensinando isso, o que Paulo ia dizer? Que ninguém te engane, meu irmão. Você acha que você é salvo por causa de sábado? Você conhece o Cristo que morreu na cruz. Esse sim é o Salvador. E você está confiando no teu sábado para ser salvo? Você está maluco? Agora, ao fazer isso, em nenhum momento Paulo está dizendo que Deus não santificou o sábado, que nós não precisamos santificar o sábado. Vocês entendem que é outra discussão? A discussão é outra. É outra conversa. Ele está combatendo o falso ensinamento que mesclava aspectos pagãos com judaicos e obrigava as pessoas a seguir esse caminho se elas quisessem ser salvas. E a partir agora está ficando bem mais clara a mensagem. Vamos continuar. Verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui Paulo lembra para eles, quem crer e for batizado será salvo. A salvação não vai depender de nada além do que? Da sua entrega a Deus, não do seu esforço pessoal em não comer isso, não comer aquilo, guardar isso, guardar aquilo. Depois, verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles, aonde? Na cruz. Paulo vai começar a relembrar. Lembra que Deus perdoou todos os seus pecados. Lembra que você tinha contra você um escrito de dívida. Hoje seria um boleto eletrônico, né? Você tem um boleto no seu nome. Você está devendo $1 trilhão. Você não tem a mínima condição de pagar 1% dessa quantia. E lembra o que Jesus fez com a sua dívida? Ele pagou ela completamente na cruz do Calvário. E ele triunfou contra esses principados e potestades, expondo-os ao desprezo na cruz. Uma teologia do grande conflito entre o bem e o mal nos diz que Satanás e seus anjos inspiraram os seres humanos a pecarem. E depois que o ser humano pecou, a conversa era a seguinte: não pode haver perdão. Nós não fomos perdoados? Claro que esses demônios infernais, literalmente, eles deixaram de compreender que o ser humano pecou contra Deus numa esfera diferente do que eles pecaram. Você já viu Deus? Pois é, todos os demônios já viram. Não dá para cobrar do ser humano o que cobra do anjo que conheceu a Deus. Por isso, realmente, Deus teve misericórdia dos anjos, poderia, ninguém precisava se perder, mas escolheram o caminho deles. Enganaram o ser humano cai em pecado e vai sofrer muito como consequência do pecado, todos nós sofremos. E a conversa entre os anjos caídos era: não tem perdão, não tem salvação. E a palavra de Deus, nesse momento, é um assunto muito sério, mas eu imagino um sorriso no rosto de Deus. Triunfando deles, expondo eles à vergonha na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Deus salvou aqueles que não poderiam ser salvos. Eu e vocês. Na cruz do Calvário, ele pagou o preço. E não é porque guarda sábado, e não é porque come isso ou não come aquilo, e não é porque veste isso ou não veste aquilo. É porque ele nos ama. Amém? Amém. Diante de tudo isso, irmãos, não tenham medo de estudar a Bíblia. Não tenham medo de um verso da Bíblia. Existem muitas pessoas usando os versos da Bíblia para condenar o adventista que guarda o sábado ou, enfim, outras questões da nossa fé. Mas não tenham medo de nenhum verso da Bíblia. Se vocês tiverem dificuldade de entender, leiam mais a Bíblia, leiam o Espírito de Profecia, procurem pessoas que tenham conhecimento para ajudar. Eu faço o mesmo, não sei nada mais do que ninguém. Deus nos ama, nos guiou a sua verdade, mas não vamos também guardar a verdade só para nós. Vamos preparar-nos para a gente ajudar pessoas, não para condená-las. Vamos ajudá-las a encontrar a verdade de Deus. Deus vai recompensar os nossos esforços, nós veremos frutos do nosso trabalho no batismo das pessoas, na salvação das pessoas, e que ninguém nos engane com suas filosofias, com seus enganos, com suas mentiras, mas que nesta igreja o que reina seja a verdade de Deus. Amém. Amém. Vamos nos levantar? Vamos orar a Deus então. Senhor Deus maravilhoso, muito obrigado pela presença do Teu Espírito entre nós, meu Deus. Acima de tudo, Pai, nós queremos Te agradecer, Te louvar pela salvação que Jesus realizou e queremos Te dizer que queremos morar no céu contigo para todo sempre onde Jesus está, Pai. Que a Tua graça nos baste, que o Senhor perdoe os nossos pecados, transforme o nosso coração e que saiamos daqui mais preparados para o grande dia do Teu retorno, meu Deus. Que a Tua paz nos guarde, nos salve, nos purifique, nos tranquilize e que o Senhor nos conceda todas as bênçãos que Tu tens preparado para a vida de cada um. Dá-nos um bom descanso, em nome de Jesus. Amém.